Programinho é um objeto de madeira, antigo computador. Guardava o segredo dos traços das embarcações que poderiam cruzar os oceanos. O graminho tinha todas as medidas de um barco saveiro. Cruzaria oceanos naquele formato que estava no graminho. Igual a nossa, igual. nossa igual. Não é porque igual a nossa igual a nossa aí. Poxa, que massa, cara. Pô, a gente fez umas três músicas aqui, véio. Já dá pra fazer um disco de progressivo, velho. Laika, Oceano a Separar. É, velho. Pô, sonzeira. Valeu, Jonas. Pô, velho, admiro muito o seu trabalho aqui, cara. Pô, sempre você manda uma sonzeira de primeira, velho. Show de bola, mano. Tamo junto. Ficou massa esse registro aí. Acho que eu vou dar uma volta aqui na cidade. Valeu, meu irmão. Pô, muito obrigado. Foi um prazer. Só maluqueira, é, velho. Foi doideira. Mas alguma coisa se aproveita.